Nerdopoli.com.br apresenta Nerdopoli Cast. Bom dia, Nerdopoli! Bom dia, Nerdopoli! Bom dia, Nerdopoli! Ô, caralho! Vamos tentar a última vez aqui. Bom dia, Nerdopoli! Está começando mais um Nerdopoli Cast. Eu sou o Marcos Paladino do Mal. Paradoxo, né? Na companhia de Eduardo Cosso. Aqui é o Eduardo Cosso, o mago do bem, que vira do mal, depois você sabe. Eduardo Cosso, spoiler, né? Guarita Magaren. Uou, uou, uou, uou, yeah. Uou, uou, uou, uou. Vai lá, Renan, me ajuda. Sou pai da mãe. Miro. Renan Miura. Assim, esse ritmo do Magari é tão bom que eu não percebi qual música que era. Até falar qual que é. Agora canta no ritmo certo, Renan. Agora você canta aí no ritmo certo. É, mas não tava falando de Spider-Man. Que louco. Estamos reunidos nesse comecinho de janeiro de 2017, essa galera louca, intrépida, pra falar do que, Renan? É, vamos falar do filme... de jogos desse ano, do maior, hoje em dia, maior MMORPG que tem, né? Mas que já foi por muito tempo um jogo de RTS, que deu origem aos MOBA. Estamos falando de Warcraft. Ah, ainda bem que você falou o título, que eu não tava entendendo merda nenhuma. Eu também não. Eu entendi o MOBA, eu entendi Malbobo, sei lá, alguma coisa assim. Malboro aqui. Vamos, não fala cigarro não. Malboro? Vamos falar então desse filme fantástico, mal compreendido, né? Um filme que merece aí, ao lado de Birdman, O Regresso. Falando assim, parece que eu tô sendo sarcástico, não parece? É, filme amado na China e não é sarcasmo não, é verdade. Muito bom, é, estamos devendo mais uma pro Magaren, fica a dica. Voltamos já. Estão. Vai falar, reclamar de alguma coisa, Magaren? Não. É, o Magari é do Aranha Cast e o Renan é do Pudzilla. Voltamos já. Nossa, tchau. Ouvindo podcast, o melhor agregador de podcast do momento. Acesse agora ouvindopodcast.com.br e descubra o universo podcast. Warcraft. O primeiro encontro de dois mundos de 2016, ou apenas Warcraft, senhor Renan, do título original, né? Um filme de ação, aventura e fantasia. A primeira coisa que eu quero perguntar é, assim, eu vou responder, né, a pergunta que eu vou fazer. Eu não conheço absolutamente nada da obra original, ou seja, o videogame, né? Vi meu primo jogar algumas vezes e só vi, né, pessoas jogando. Então eu não sei nem qual que é o botão que pula, pra você ter uma ideia, Renan. Espaço? Então eu não sei. Eu tô chutando, que é todo jogo você pouco espaço. Tipo... Qual que é o seu conhecimento com o jogo, Renan? Ah, eu sei que meus amigos jogam. Beleza, entendi também. Magari? Não, faço ideia. Ok. O Dudu, que... tá tomando água, ele também acredito que nunca tenha jogado. Então, assim, hoje nós vamos avaliar, pra quem está ouvindo e talvez venha aí querendo análise do videogame, né? Hoje nós vamos avaliar tão somente o filme sem nenhum envolvimento com o videogame, posto que nós não entendemos nada do jogo e nunca jogamos, ok? Até porque depois desse filme, se o filme era pra ter... pra fazer passar vontade pra jogar o jogo, sinto muito, mas falhou miseravelmente. Então tá. Eu falo World of Craft, nem sei se tá certo. Mas... World of Warcraft. Warcraft, fazedor. Fala WoW, já era. Warcraft. É fazedor de guerras. Fala que é filme do fazedor de guerras. Pronto. Ah. O Fazedor de Guerras. Ou oh, WoW. Oh. Eu falo WoW. Oh. Não, é porque o filme é do Warcraft só, né? Não é do WoW. É o passado do WoW. Ah, é diferente. Ah, tá vendo? É tanta diferença. Eu só sei de porque tá falando, é porque... Né? O que eu sei do jogo? Teve Warcraft 1, Warcraft 2, Warcraft 3. Do Warcraft 3 saiu o Dota, né? E daí... Eu achava que era outro jogo. É um outro jogo, mas saiu como mod do Warcraft 3, né? O Dota 1. E daí... E saiu o WoW, né? Que é o MMO desse mundo do Warcraft. É tudo que eu sei do jogo. Eu sei também que o Warcraft é um RTS, que é aquele jogo de... Esqueci o nome. Clica. Click point. Não. Ele é jogo de estratégia em tempo real. Pra, né, que você tem que defender torre, não sei o quê. Mas... Real time strategy. Mas okay. tirando isso, assim, definições técnicas, de história... Só sei o nome de um ou outro personagem porque eu jogo Hearthstone. Sabe? Ok. E eu sou os personagens de são do Warcraft. O diretor dessa pérola é Duncan Jones, de Luna e Contra o Tempo. Contra o Tempo? Não é o filme que eu tô pensando. Alguém já assistiu esse Contra o Tempo? Eu tô com ele pra assistir desde que saiu. Não sei. É um filme legal que eu não vi ainda, porque eu tô com ele pra assistir. Ah, assisti, sim. Aquele que o cara tem que pedir uma explosão. Sim, sim. Tem que pedir, não. Ele tem que descobrir... É, que vai voltando no tempo. Ele tem que descobrir qual que é... O porquê explodiram um trem. Daí toda vez colocam... Mano, eu assisti esse filme. Dentro de um cara. Eu assisti esse filme. É. Eu não tava ligando o nome à pessoa. Ele é do mesmo... Ai, caralho, é do mesmo diretor de outro filme que achei foda, do O Preço do Amanhã, com o Justin Timberlake. Ah, sim, esse filme também é bom. Esse filme é foda. Esse filme eu posso falar que ou é seja, genial. Ou seja, o Duncan Jones também é... Você é o mesmo diretor, né? Estamos falando do diretor. E, cara, aí eu vi o Contra o Tempo. Não. Não. Sim, desculpa. Volta. Sim. Não. Sim. O Duncan Jones não é diretor do Preço do Amanhã, não. Tô viajando pra cá, foda. Eu não sei, você que tá falando. Não, desculpa. Volta o tempo. Eu vi ele, o filme de Contra o Tempo, por ele ser diretor do Warcraft. Eu vi Contra o Tempo por ele ser. Mas eu fiz essa confusão porque um dia antes eu vi O Preço da Manhã. E acabei ligando uma coisa a outra que não tem nada a ver. O Preço da Manhã é legal, tem o DVD. Okay. Mas o Contra o Tempo, cara, é um filme... E o Preço da Manhã, que não cabe aqui na história, né? Mas o Preço da Manhã e o Contra o Tempo são filmes excepcionais. E o Contra o Tempo ainda é melhor que o Preço da Manhã. Eu achei ele bem legal também. O Contra o Tempo? O Preço da Manhã eu não assisti. Assiste o Preço da Manhã, mano. Pra quem curte política, não que ele fique fundado nessa questão de política, né? Mas é aquela questão, o seu tempo vale dinheiro, entendeu? É difícil explicar o filme. O Justin... Não, eu já ouvi, acho que eu ouvi algum podcast comentando sobre ele. Cara, é bom o filme. Ele é genial de verdade. Né, Dudu? Eu acho bom demais, cara. É muito bom esse filme. Caramba, você falou genial, sumonou o curso. É o sumo. Como que é isso, ô, Renan? Eu jogo a carta, acho genial. Aí sai... ok, Duncan Jones, roteiro de Charles Levitt, No Coração do Mar, filme foda pra caralho, que até o Magalhães gostou. Muito bom. E olha que ele não gosta de dama. É, foi eu que indiquei. Qual filme? Mais ou menos, Coração do Mar. Ah, tá. É o da Moby Dick, né? Moby Dick. E sempre amigos que eu não conheço. Também não vi. E o... Muito bom ser pra amigos, cara. Tem que assistir. Eu gosto bastante dele. Não, só antissocial. E o Duncan Jones também de Luna e Mucci. Luna e Mucci? Que Mucci é esse? Mucci. É um filme que tá sendo filmado agora. Uhum. Mas é o roteiro dele. Bom, então dos filmes aqui, ó. O Contra o Tempo é excepcional. Acabamos citando, sem querer, O Preço do Amanhã do Justin Timberlake, mas é um filme foda. No Coração do Mar é foda pra caralho. As pessoas que assistiram o clássico odiaram. Então assistam. É outro filme que eu me arrependo de não ter visto no cinema. O Coração do Mar? É, também é outro que deveria ter sido visto no cinema, né? A gente tava na discussão, ouvinte, antes de começar o podcast, sobre filmes que a gente precisa ver no cinema, coisas grandiosas. Como Ciclo de Fogo, Godzilla. Quem que é o elenco, Dudu? Temos o Travis Fimmel. Fimmel? É Creme, na verdade. Fimmel. Que é o Aldum Lothar de Os Fora da Lei e Força Oculta. Não conheço. E Vikings. Também. Ontem eu assisti o primeiro episódio. Ontem eu assisti o primeiro episódio de Vikings. Aí eu tava assistindo hoje o Warcraft e falei, conheço esse cara de algum lugar. Né? Aí eu, ah tá, é o cara pra lá. Que mais, Dudu? É o Ragnar Rocha. Temos a Paula Patum, que é a garona de Missão Impossível Protocolo Fantasma. E It, Conselheiro Amoroso do Will Smith, né? Um filme que eu nunca temos quis o Ben Foster. Nem quando passava na TV. Ah, passa toda hora na TV a cabo. Eu nunca vi, nem quero ver. E tem errado é, quem esse viu. É um filme que eu não quero ver do Will Smith, não sei porquê. Mas Missão Impossível é muito bom esse Protocolo Fantasma. Ah, Missão Impossível eu assisti. Legal. Essa é pra ver no cinema, cara. É meio grandioso, hein? Vamos lá, Ben Foster, que é Medivh do Inferno, Horas Decisivas, que é um filmaço que eu adoro, cara. E X-Men 3? Oi? X-Men 3, eu tô aqui só pra citar a filme. Tá, da Marvel. Vai, até mais. Temos Dominique Cooper, que é o Lenny Wing. Ele vai falar? Fala que ele é. É o pai do Tony Stark? Isso. De Need for Speed é o filme. E Abraham Lincoln, Caçador de Vampiros. Como assim o pai do Tony Stark? Não entendi. Nos filmes da Marvel ele é o pai do Tony Stark. No Capitão América lá. É novo? Ele é o... Ele é tá aparecendo na série de TV. Ah, oh, tá. O primeiro Capitão América. Eu não reconheci ele no filme. Tipo assim... Também não. Não. Ele é o rei. É o Preacher. É o Preacher. Aliás, metade do elenco do Preacher. Não, eu tava filme. Olhando, é tipo, aquela cara de que eu sei, então, eu já vi esse cara em algum lugar, mas tipo assim, não associei, sabe? Só dá aquela sensação estranha de eu conheço ele de algum lugar. Entendi, sim. Por último, temos Toby Kebbell, que é o Durotan, ou Antonidas, de Kong e a Ilha da Caveira. Ou que é o Dr. Destino do último filme do Quarteto Fantástico. Pô, você sabe tudo, cara. De Kong e a Ilha da Caveira, o planeta fantástico dos macacos do confronto. Caralho, o Magari arrancou uma Marvel. O Magari arrancou um Marvel de quase todo mundo, né? Aí é porque ele não colocou na lista aqui a Ruth Negra, né? Que é, isso. Que é a outra do Print lá e também ela tá na Agente da Shield. Aquela Rainha. Olha, Dudu, antes da gente seguir, gente, você vai precisar falar dos valores aí, que é uma das malas mestras do nosso podcast, é o valor desse filme, né? Com certeza, cara. Porque você tá dizendo que o Coço é o mala mestra do podcast. Mala mestra. Vamos lá. O custo de produção foi de $160 milhões. Estados Unidos foi um sucesso, não foi. Foi um fracasso. Ele deu 47 milhões, que dá 10,9% da bilheteria total, cara. O resto do mundo foi 386 milhões. No mundo inteiro, 433 milhões. Na bilheteria da China, foi a maior, com 29,5%, que é 220 milhões, cara. Ou seja, eles salvaram o filme, senão tá ferrado. Muito bom. Olha só, antes da gente. Antes não, já seguindo, porque eu tenho medo de falar de antes e já vai falando, né? É uma merda. Travis Fimmel, que é o Alduin Luna. É, pelo que eu entendi aqui em imagens que eu tava vendo, todos os personagens do filme têm uma contraparte do videogame e a gente não vai se aprofundar porque a gente não entende. Mas esse personagem aqui, que é o cavaleiro, né? Seria o herói do filme, o Alduin Lothar. Ele, Lothar. Eu vou falar Lothar. Uma coisa aqui que Lothar. Pode parecer uma merda. Mas claramente... Normalmente, pode falar. Isso nunca te impediu antes. Tá. Mas claramente ele foi conduzido, criado e dirigido pra parecer com o DiCaprio no filme O Regresso. Claramente, cara. Tem enquadramento de... Você assistiu O Regresso, Renan? Não. Não assistiu? Tem enquadramentos, assim, pode parecer uma grande loucura da minha mente. Provavelmente é. É, sim. Mas depois quando você... Não, provavelmente é o seu amor pelo DiCaprio que faz você ver ele em qualquer lugar. Não, cara, porra. O Dudu, fala aí, você viu o Regresso e viu esse filme. Não tem enquadramentos e cenas que parece que foram feitos pra copiar o Regresso, o DiCaprio no Regresso? Eu duvido que seja meio cópia, cara. Esse filme tá sendo desenvolvido desde 2013, cara. Eu duvido que ele tenha feito isso. Duncan Jones não faz esse tipo de coisa, não, cara. No boa máximo, ele tá tentando copiar O Senhor dos Anéis. Sim, com certeza. Entendi. Bom, aí o problema é o seguinte. algumas outras pessoas que a gente conversou a respeito do filme, Dudu, disseram assim: eu gosto do filme porque eu conheço o jogo. O outro disse assim: eu gosto do filme, eu não jogo o jogo, mas eu leio as histórias e vou buscar informações. É, dificilmente alguém que não tenha jogado vai conseguir ver o filme até o final ou vai achar alguma coisa interessante. Eu, Marcos, não tipo conheço. Eu conheço menos 1% do jogo. Eu não sei absolutamente nada. Mas eu gostei muito também do filme. Eu não tô falando aqui de ter os fuso de roteiro, tem algumas coisas assim que não desce pela garganta, né? Mas eu... Tipo, efeito visual das animações dos personagens. É, então. É. Mas assim, eu gostei do filme. Eu e minha esposa, e olha que minha esposa é menos ligada em videogame do que eu, porque eu ainda jogo Minecraft de vez em quando, ela nem isso. É Minecraft, é. E eu gostei. Quanto ao filme de fantasia, eu gostei do filme. E eu queria entender, Dudu, por que que tem toda essa questão de quem conhece, quem não conhece, do filme ser feito pra fãs, e de repente eu que não conheço merda nenhuma, gostei do filme. Acontece, eu penso, tem um gosto, você tem um gosto determinado, né, você assistiu o filme, ele encaixou nele, né? Mesmo sem ter jogado nada, é o tipo de estilo de filme que você gosta. Foi comigo a mesma coisa. Eu só sei no South Park que tem episódio que os caras ficou comendo, vomitando, sem parar, ficou gordo. Tirando isso, não conheço nada, cara. É, olha, eu gostei aí, ó, do filme, me diverti e achei muito louco o filme. Gostei. E tem outro adendo. Não é uma maravilha, hoje... não é o melhor filme do mundo, não é genial, mas é muito divertido, cara. E aí tem outro adendo. Como falou que não é genial. E tem outro adendo que eu tava falando com o Renan hoje, né, Renan? Eu sou mais ligado no sci-fi do que no medieval. Ô, Renan, como que você explica eu não conhecer o videogame? É, não ser tão ligado no mundo medieval e ainda assim ter me divertido pra caramba vendo esse filme. Ah, mas tá engolindo uma... remédio. Eita, nós. Ok. Ah, não tem ideia. Na verdade, não tem ideia. Não tenho mínima ideia. Deve ser sua mente deturpada mesmo. Nossa senhora. E qual que é a sua opinião sobre o filme, Renan? Minha opinião é que eu assisti ele em 1.5 de velocidade mais rápido pra poder... consegui assistir a tempo de gravar o cast. Ficou mais interessante o filme, então. Vi o filme mais rápido que todo mundo, mas... assim, né? O filme é legal, né? Mesmo tendo ele mais rápido, só que tem umas partes assim que eu tava assistindo e eu perdi a atenção, sabe? Assim, as coisas estão acontecendo tão rápido que eu perco a atenção. Tipo, mas é culpa sua. Não, mas assim, é culpa sua. O filme não prende atenção umas horas. Assim. Tipo, na hora de batalha, é claro, não tem como você não parar pra ver na batalha. Foda, né? Mas tem umas horas assim que estão lá conversando uns negócios, assim, que você não entende, né, da parte da história, assim, eu entendo mais porque eu consigo abstrair, sabe? Entendi que ele tá fazendo. Né, fazendo tal coisa magia, por tal coisa. Algo. Não pela magia, mas sabe assim, tá fazendo uma coisa por tal pessoa que você nem sabe quem que é essa pessoa. Tipo assim, sabe? Né? Entendi. Eles colocam tudo meio jogado, mas. Tem hora assim que eles estão conversando umas coisas, assim, discutindo, que não, umas discussões que não levam a nada. E que daí você se perde, assim, você tá lindo, assim, de repente você começa a se ver assim, virando, já olhando pro Facebook, tipo. Esse tipo de coisa, assim, né? Que o filme talvez parou de seja tirar... nesse momento aí que sejam que as pessoas que jogam mais se prendem, né? Né? Pode ser, porque é a parte de história mesmo, né? Mas é aquela parte de história. Não sei isso porque o filme tá. Eu sei que na. Como é que posso dizer? Na adaptação, eles fez um filme muito maior, eles tiveram que cortar muita coisa, porque já foi dito várias vezes, né? Pessoal, tá tudo muito megalomaníaco, faz um filme gigante de 3 horas e corta 1 hora de filme. E foi o mesmo com Warcraft, sabe? Talvez se tivesse toda essa parte que tá faltando, faria mais sentido, mas... Você sabe por que, Renan? Não sei, mas... tem o único... Fala. Eu ainda... Tipo, ainda preferia ver um filme... Do Pelé. Não. Tipo, do StarCraft, que eu também não conheço nada, conheço menos ainda do que o Warcraft. Tipo, mas... Uhum. Mas é ficção científica, sabe? Entendi. Eu... Concordo. Dentre todos os personagens, tem muita coisa que é jogada mesmo. É tipo assim, o quê? Calma aí, deixa eu voltar aqui pra entender que merda foi essa. Mas dentre os personagens, há um que é o meu favorito, que tem uma construção e tem uma preocupação de se contar a história dele, de mostrar a evolução dele, que é o próprio Lutan. É o único personagem que você vê uma evolução e um peso e um, né? Tipo assim, você torce por ele, pelo menos pra mim, né? É, e aí, Magaren, você? Primeiro, três coisas. Lembra no cast do Silent Hill 2 que eu comentei que o filme, pra quem não conhece o jogo, é uma bosta completa, porque é um monte de cenas jogadas aleatórias? Pra mim foi. O primeiro filme? Então. Ah, o segundo. O primeiro eu gostei. O primeiro é bom. É que o segundo é não é jogado. Então, o segundo é só um monte de cenas do jogo jogadas aleatoriamente, sem sentido. Roteiro horroroso. É como assistir só as cutscenes no Facebook, no YouTube. Foi a mesma sensação que eu fiquei com essa aqui. Eu não sei. Talvez pra quem assiste, joga o jogo, o pessoal curte mais, mas pra quem não conhece nada, o filme é muito confuso, Eu falo de uma dessa parte confusa, que eu também tô no time do Renan aí, que volta e meia minha mente saía voando, tinha o cérebro voando assim. Eu tava olhando o Facebook, lendo o quadrinho. Né? E, até voltar a batalha. Por exemplo, tem uma. Né? Até começar bater, né? Então, daí começa. Tanto que tanto que minha mente voltava na batalha, porque tem aquela batalha no meio do filme lá que morre o filho do Lutar. A batalha é foda. Baita cena, cara. Tá sendo foda. Ele morre, aí depois aparece um outro cara jovem lá que falou, ué, ele não tinha morrido. Até hoje eu não sei se é o mesmo personagem, se era outro, se eu perdi, se voltou. É outro. Se voltou, não sei se voltou. Não, era outro. É, então... é outro. Ô, Magari, eu vou pôr a coisa numa outra perspectiva, porque o ouvinte que ouve o Magari sempre aqui, a gente já começa a entender como é que a mente do Magari funciona, né? Magari, quantas vezes você olhou pro relógio esperando o filme acabar? Acho que seria mais menos número falar quantas vezes eu olhei pra tela do filme. Nossa. Ah, não é possível, sabe por quê? Porque eu já vi você reclamar muito mais de outros filmes. Não, eu então é que esse aqui não me segurou. Uh-huh. Então eu não falo se ele é ruim, se ele é bosta assim. Uh-huh. Se os pontos do roteiro que eu não entendi foi porque eu tava viajando. Eu tava aqui, mas minha mente, tipo, o Erronda do filme do Street Fighter tinha ido buscar uma pizza. Entendi. Ah, é isso. Ele disse que o Babadook segurou ele, mesmo não gostando, é isso? Então, mas eu até entendi que é assim, tem filme que te segura que você fica tentando. Você fala assim, não, meu. Os Babadook eu fiquei com esperança até o final. Eu também. É tipo quando o Corinthians tá perdendo, eu falo, aí vai vencer, vai pelo menos empatar assim, essa bosta. Tem filme bom que você cansa, você fica olhando. Cara, esse filme não acaba, sim, não. Ele é foda, mas não acaba, não, tipo. Mad Max. Não, eu tava pensando em. Interestelar. Não, eu tava pensando no Cavaleiro das Trevas, mas enfim. É verdade. Batman vs Superman. Ah, mas você não tava falando de filme bom? Eu gosto do filme. Ah, tá aqui, Magara, tá aqui. O Warcraft ou Esquadrão Suicida? Warcraft. Tá ok, viu? Como eu consigo? Boa. Isso é o melhor, cara. Muito bom. Ó, o conceito. O filme ele é muito bonito. Ele tá bonito, ele é. Ele é mais colorido até do que o próprio Esquadrão Suicida, né? Mas é que o Esquadrão Suicida usa umas coisas chapadas, né? Tipo, uns negócios meio fluorescente, tudo, né? E aqui não, as armaduras são bem feitas, o bicho lá que o Lothar monta, eu achei muito da hora aquilo. E o Lothar, se não me engano, ele anda descalço, né? Ah. Não faz diferença. Nossa. No final, mas, sim, no final é verdade. No final ele fica descalço. Mas eu gostei muito desse personagem, Dudu. Qual que é o seu favorito do filme, se é que tem algum? Ele também, cara. Pra mim ele é meu preferido. Eu também gosto do Rei, cara. Do Mickey Cooper mandou bem. Eu achei o único trabalhado, né? Esse Rei eu achei meio homossexual. Não, nada contra homossexuais. Eu acho que você corta essa parte. Engraçado que ia ser o Colin Farrell no lugar dele, mas o Mick Cooper ficou com o papel. Ia ser meio bizarro o Colin Farrell. Na verdade ia fazer mais sentido, né? Enfim, né? Esse filme dá ótimos papéis de parede, não dá não, Renan? Se você põe aqui no Google e vai vendo as imagens... Não, ele dá ótimos personagens pra você jogar RPG, sabe? Porque já são personagens de RPG, né? RPG, sabe? Depois, quando for mestrar, eu vou pegar fazer screenshots, mas enfim... Uhum. Tem uma coisa assim, o que deixa esse filme um pouco confuso, que é o seguinte, quando eu entendi que o mundo deles, do Lothar e do Rei, já existia, né? Sim. Era um mundo que não tem magia. Tem magia, não, tem um mago que é o defensor. E os orcs, né? Ele. É orc ou é outro monstro? É orc, né? Os orcs viviam no mundo, numa outra dimensão, e vieram parar ali. É, em outro mundo. Cara, eu não sei se precisava de mais tempo ou se precisava de mais filme. Mas realmente as coisas fogem um pouco, que são muito jogadas. Acho que eu talvez não conheça Warcraft, mas eu já joguei RPG. Então muitos dos conceitos a gente acaba entendendo, assim, né, Renan? Eu entendo mais os conceitos, assim, dessa parte da história jogada, assim, porque realmente eu joguei vários RPGs. Porra, mundos alternativos, portais, tem todo sci-fi também. Uhum. Né? Mas acontece que é o seguinte, eu acho que, analisando agora, ouvindo o que vocês estão falando, realmente, pra pessoa que nunca teve nenhum contato com RPG nem nada, eles usam... Como Magaren. Estou levantando a mão aqui. Eles usam muito termos, a magia, não sei do que, e é muita coisa acontecendo, mas e ele tem guardiões viu... pra toda parte. Mas o Magaren lê quadrinho, aí Doutor Estranho tá aí, esse tipo de coisa, conhece Marvel inteira, tem essas coisas da Marvel também. Entendi. Mas aí corre um outro risco, né, Dudu? Porque, por exemplo, Senhor dos Anéis, os três filmes, ele faz isso que eu tô falando, ele explica, mas chega uma hora que é meio sacal, né? Eu nunca mais quis assistir Senhor dos Anéis. Eu dormi vendo o primeiro. É mesmo, e cara? Nunca terminei. Depois que eu vi a versão estendida, o original, eu não quero mais ver, cara. É muita diferença de qualidade. Quem vê a versão estendida de Senhor dos Anéis, cara? Não faz. Eu achei os três filmes muito bom, cara. Melhor que o original. Senhor dos Anéis. Mas aí que tá, Magaren. Nós temos agora Magaren, nós temos dois problemas. Nós temos dois filmes de fantasia, O Senhor dos Anéis, que explica até porque a folha cai, e o Warcraft, que só joga as coisas na sua cara. E qual dos dois você acha que é melhor pra uma galera que nunca viu magia e vai ver o filme? Doutor Estranho. Eu falo por mim. Eu falo por mim. Senhor dos Anéis. Você prefere o Senhor dos Anéis? Eu entendi a história toda. Sim. Não é aquela... Não fica nada... Apesar que, como o Curso falou, que a versão estendida, ele explica mais. Na versão normal, tem umas coisas que ele fala, dane-se. Isso, não vamos explicar essa droga. É bem jogado. Na versão normal, até hoje, o Gandalf não, o Saruman tá preso na torre lá. Na versão normal. É. O que é péssimo, cara. Muito ruim isso. Pois é. Então você ainda prefere que se o Warcraft, de repente, tivesse tomado 3 horas de sua vida explicando detalhe por detalhe, você tinha gostado mais? Não exagera também. Daí seria muita explicação, bastava, cara. Bastava um roteirinho básico. E é o que eu falei, eu acho que o Warcraft é o mesmo conceito que eu falei do Silent Hill 2. Uhum. Joga um monte de cena dos jogos aí, o pessoal que é fã do jogo vai reconhecer tudo, vai entender, vai fazer a ligação entre um e outro, mas quem nunca jogou, fala, ué, como ele tava ali, foi pra lá. Só que no final do Warcraft, você entende o que aconteceu. No final veio do... Como é o mesmo nome dele? Okay. Silent Hill? O Silent Hill 2, você fica meio jogado. Fala, que merda é essa, meu? Foi que eu vi. A diferença é essa. Um, você entende, no final, com o filme do começo e meio fim, você consegue ligar tudo, né? Mas outro não. É tão jogado que não liga nada, cara. Olha lá, teve uma hora no Warcraft que começou, todo mundo morreu. Eu falei, o que? Só tô vendo Game of Thrones. Não, o Warcraft, no final do Warcraft, tá... Como é assim? Começa a luta final. Por enquanto, é só orc. Só tem orcs batendo. Daí... É o videogame. Não, daí muda a cena lá pros dois, pro Lothar lá e os o humanos. Maguinho lá no. Contra o. O monstro de barra. Não, não. Primeiro contra o Medivh, né? Tá. É. Começa assim, tipo, do nada, assim, já tá. O Medivh já tá levantando o Lothar. Eles nem chegaram, sabe assim? Do nada, ele já tá batendo no Lothar. Tipo, não mostrou ele chegando lá. Aí muda a cena. Já tem um mano batendo nos orcs lá também. Pô, mas isso é do corte que falaram, né? Que tinha 5 horas de filme. E Não, daí já tem um mano lá. Mas pra mim eu entendi. Também. Os humanos chegaram quando? Você não sabe. Uhum. Eles já estão batalhando como se já tivesse batalha a hora, sabe? Aí volta, tem um monstro, tem um golem gigante na luta lá do Lothar, do Maguinho, do Medivh. Mas isso é porque você. Isso não tava foi nem problema, cara. Eu entendi tudinho o que aconteceu. É porque você tava se distraindo, Renato. Não, eu entendi, mas tipo assim. Depois entendi sim. O corte é muito feio, sabe? É corte rápido Tramontina, ah, porra. É. É pra ter agilidade, pra não ficar aquela lenga-lenga de corte de cena ridícula. Você sabe um outro problema desse filme, Dudu? Não sei se você concorda. É que ele foi pensado pra ser uma grande franquia, né? Então o Magari até falou isso no grupo. Todo o conceito do filme parece que é assim, é uma grande abertura de alguma coisa que acaba e você não vê a continuação. Porque é isso mesmo, esse filme é como é a primeira temporada de Game of Thrones, é como é o primeiro filme de Senhor dos Anéis, é como é o primeiro Star Wars, nem digo, porque o primeiro Star Wars, no caso aqui, o 4, ele é fechadinho, né? Meu. Ele é fechadinho, né? O 4, no caso. Sim. Mas se fosse assim, fracasso, já teria acabado a história lá mesmo. É, mas você quer coisa pior do que Game of Thrones, que tem 10 episódios de introdução, porque a série, a primeira temporada, nada mais é que uma introdução pro restante. Igual o livro, meu. É, livro igual o livro. Só que aqui o problema é que isso falhou, porque não vai ter continuação, né? Não, então, se sabe. Se a China quiser, vai ter, cara. A legendária da China, e eles gostaram, foi muito dinheiro. É, até porque eu não sei, o Warcraft faz sucesso da China até hoje. Né? Mas aí vai ser um filme só pra China, é isso? Não, a China vai pagar, vai passar no mundo inteiro, chinês, né? Cara. Mas a China é responsável. Mas o importante é lá, né? É, sei lá, tipo. Mas eu ainda acho, Renan, que precisava ter sido um filme mais fechado nele mesmo, sabe? Mesmo que tivesse continuação depois. Porque esse filme, ele é só uma preparação pra uma coisa que parece ser maior do que aquilo, entendeu? E você não conhece nem o passado daquela terra pra ter um futuro. Na verdade, ali já é o passado, né? Porque o futuro é o WoW. Quer ver o futuro, vai jogar. Eu tava de olho no roteiro, cara. A Blizzard já achou que ia dar certo, cara. Tanto que ela tava lá no set, tava tudo vigiando. Não tava jogando nada, meu. Ela tava lá em cima. O problema é que a Blizzard tá lá é que eles estavam pensando com a cabeça de quem cria jogo, né? E não de quem cria filme. É um problema, né? Né, Magari? Sim. Aqui eles não pensam só na... É como eu falo. Eles têm... por exemplo, os filmes da Marvel, até os da DC mesmo. Eles fazem pensando não só no público... alvo, do público que conhece a obra original, como é o caso desse Warcraft aqui. É porque na verdade isso é feito com o público de cinema, né? Que dá muito mais dinheiro do que o público específico, que é bem menor. É feito para público de cinema, mas só para quem jogou o jogo. Para quem não jogou, tirando uns e outros meio doido que não sabe o que pensa. Tipo eu, Marcos. Mas eu acho que mas você só acha divertido, Marcos acha genial. Só o pessoal que jogou ia sustentar a bilheteria do filme? Duvido, sustentou, cara, o jogo tantos anos aí, eles não devem achar. Ah, mas o não, eu acho que eles acharam, não. Sim. Não, eu acho que eles. Acho que eles tentaram fazer um filme pensando em todo mundo, mas só fizeram pensando no jogo. É os que... jogadores esqueceram de que o pessoal que não conhece o jogo vai ir assistir. É que tem um detalhe também nesse filme, é que foi dito. O diretor, ele é fanboyzaço do jogo, sabe? Ele joga o WoW, não sei o que, ele é fissurado em WoW, tem lá uns 10 personagens level 110, tipo, esse tipo de coisa, sabe? É. E daí, tipo, quando você quer fazer um filme voltado pra tudo, você não pode deixar só na mão de um cara que já é fanboy disso aí. É fã. Tipo, entendi, é verdade. Né? Tipo assim, ele vai fazer um negócio legal? Vai, mas ele ainda vai pra ficar... ele, né? É. Tipo, tem que ter alguém que segura. Já tá, mas conseguiu, cara. Tem que ter alguém que entende. Se você põe no mundo um cara desse, tem que ter alguém que entende das outras coisas pra puxar um pouco a cordinha, que acontece bastante na Marvel. Né? Esse é o motivo pelo qual é o Jorge Lucas não pode fazer o filme dele. É por, então, é por isso que o da Marvel faz sucesso. O cara que ia dirigir lá o Homem-Formiga antes, esqueci o nome dele. Que dirigiu o Scott Pilgrim. Ele é fã do personagem, ele ia fazer muito, mas só que o Amaro falou, não, esse do jeito que você tá fazendo aí não é o que a gente quer. Daí foi embora. Ou você se adapta ou você vai embora, porque a gente quer ganhar dinheiro. Legal que o Warcraft não é baseado só no jogo, como também nos dois livros originais que tem, que é Rise of the Horde e The Last Guardian. Mas então, o problema, não é só do jogo, não. A gente tá falando aqui, mas os filmes baseados em jogos tem uma tendência a não dar certo, né? Teve Tomb Raider, né? Que o filme foi um fracasso, embora seja a Angelina Jolie. Teve... Tá, o próprio primeiro Silent Hill, que é bom, mas não faturou o suficiente. Só Resident Evil que deu certo, cara. Sem é um público muito agora específico. Ah, eu não considero Resident Evil como tenha dado certo, sabe? Eu não, acho sem que... filmes não deu. Deu certo. Ele é sucesso. Foi até 6, 7 filmes. Deu certo. Ele não fala em bilheteria, tipo. Ele consegue manter o público. Tipo, que eles lotaram. Ele fala. No Resident Evil eles pegaram. Vamos fazer pra quê? Pros fãs ou pro público geral? Foda-se os fãs. Lógico. Mas não é uma coisa, não é algo que é um grande evento quando sai um filme do Silent Hill, sabe? Resident Evil, aliás. Tá misturando. Tá misturando. Não é algo que é. Nossa! Não, ele ainda não é um filme da Marvel, né? Pô, mas ele ainda. Ele faz o que prometeu. É tipo pegar os Velozes Furiosos. Tá? Então, mas Velozes Furiosos, quando saiu, é um estardalhaço maior do que quando saiu Resident Evil. É a mesma coisa, se você pra ver direitinho. É exatamente a mesma coisa. É. O problema é que o Velozes tem menos haters do que o Resident Evil. Entendi. Então, mas tem algum filme, Renan, de videogame que tenha falado, não, esse aqui deu certo. Esse funcionou. Mortal Kombat. Porra. É, talvez. Esse deu certo, meu. Foi muito bom, adoro. Precisava ter mais filme do Mortal Kombat, viu? Mortal Kombat não tem muito o que fazer, né? Não, tem um só. Um contra o outro numa arena. Dá pra fazer, cara. Já fizeram uma série lá, uma websérie, e ficou muito foda. Fala, Renan. Só ser esperto e investir. Era o Renan ou o Magari? Você quer falar, né, Magari? O quê? Não, eu tô dando uma olhada nas listas de filmes de videogame pra lembrar. Prince of Persia. Nem vi esse, na verdade. É bacaninho, mas não fez sucesso. Até é divertido, cara. É bacaninha, não é aquele filme, meu Deus. Mas dá pra entender sem ter jogado? Minha esposa não jogou. Dá. Fácil. Dá. Calma aí, Tomb Raider, Prince of Persia. Acho que tinha que ter uma adaptação do Super Mario. O nome do rei. Esse Hitman é da hora. Eu nunca joguei, entendi o filme e gostei do filme. Hitman, o primeiro. Qual dos filmes? Primeiro ou segundo? Eu não assisti. Não. O primeiro que saiu do Hitman. Primeiro? Aquele de... Antes da... Cara, eu acho que é. Esse é um em que ele... Esse é difícil dizer. Ele é careca. Bom, o Mortal Kombat são legaisinhos, né? O Street Fighter é foda de aturar, mas é a merda trash, que a gente trash. Ama, né? É o trash legal. Eu gosto. É trash divertido. Dungeons and Dragons, não sei. É muito ruim mesmo, mas eu adoro esse filme. Blood Rain também, não sei. Blood Rain, opa. Ah, mas é do Boomer ou Boomer, né? Doom eu nunca quis assistir também. E Doom foi um evento. É violento, cara, o negócio, eu gostei. Quando falaram desse Doom, tinha uma falação, depois que o filme saiu, ninguém falou mais. É porque é ruim o filme. Max Payne eu assisti? Need for Speed. Eu gostei do Need filme. For Speed, eu não assisti. Corrida, não, desse jeito. Need for Speed eu não assisti, não. Eu gosto de perseguição, cara. Assisti. Final Fantasy, eu assisti o filme, mas não conta, acho que pelo que a gente tá falando, né? Porque é só uma cutscene gigante também. E ela é off do jogo, não tem nada a ver com o jogo. House of the Dead. House of the Dead só é bom porque é do Super Holden. Mario Bros. Lixo. Nunca vi. Nossa, tá. Ou seja, é fiel aos jogos. Alone in the Dark, eu não vi nem. Eu vi o primeiro e não me interessei em ver mais. Só que sua. Eu nem sabia que tinha dois. Eu tô vendo agora aqui. 2009. Galerians. Vou importar. Até Postal é um jogo também. Também o meu outro. E o Warcraft? Realmente. No cinema, né? King of Fighters tem também. Tekken eu gostei. Tekken, Dead or Alive. King of Fighters. Tekken. Até que eu achei da hora. O primeiro filme é legalzinho. Ah, o 2 é ruim, cara. Detalhe assim, meio esquisito, mas é legalzinho. Eu queria ver um filme do Fatal é legal, Frame. Porque só tem um monte de garota. O quê? Um filme do Fatal Frame deve ser da hora. Terrorzão bruto. Ah, eu descobri ontem que tinha esse Fatal Frame. Mas não tem Fatal Frame? Tem o filme do Fatal Frame? Não, o filme. Ó, tem adaptações japonesas também, não pode esquecer. Tem muitos filmes japoneses adaptados lá. Só não tô lembrando dos nomes, mas tem Orishu. Saiu lá do um tempo atrás daquele do advogado lá, esqueci o nome agora. Advogado? Ah, sim. Como é que é o objeto? O Assassin's Creed saiu esse ano já? Vai sair. Não, o trailer vai ser bom, esse também é de jogo, não, né? Não, vai sair ainda. A Fox tá investindo trailer... bastante dinheiro nele, cara. É, não dá pra, né? Por trailer é difícil. Porque o Assassin's Creed é um jogo com, famosíssimo, mas se for feito só pros fãs também não vai sustentar igual o Warcraft. Acho que não vai ser, não. Vai ser pro público geral com pitadas que os fãs vão gostar. É, isso, assim a gente esperou em todos os outros jogos de videogame, né? Filmes de videogame. Bem, os caras estão prometendo. Vamos ver, né? Às vezes promete no filme mesmo. Tem que só ficar de olho. É verdade. Ah, falam que o filme do Fatal Frame aqui é de 2014. Eu nem sabia que tinha. Mas não deu. Eu lembro que ia sair um, mas nem lembro, nem procurei, sabe? Fatal Frame. Preciso pegar pra ver. Será que é bom isso, esse negócio, cara? Não sei. É, que... Fatal Frame, tem que não, ser bom. Não, não tem não. Fatal Frame, o filme. Claro que tem, vai ter uma garota. Cara, eu quero ver isso aqui, Fatal Frame. Bonito. Se tivesse um filme com câmera... Acho bom, que nome vamos caminhar aqui, porque quando o filme é bom a gente se perde, né, Magari? Então a pergunta que fica... Pior é perder, se perder no papo. A pergunta que fica, Dudu Cosso, para você, qual que é o melhor, a melhor escolha e a pior escolha em Warcraft? Eu falo aí, né, direção e produção, assim, o que que estragou para você o filme que ao mesmo tempo pode ter salvo ele? Ah, pra mim, desculpa, foi o corte. O corte, tá um frescura de falar corte, que é o culpado, o filme que é uma bosta. Não, os caras fodem o porcaria do corte e querem um filme bom. Aí fica confuso, o Zé não entende, daí fica, porra, que sacanagem, meu. Aí não dá, né? Pra mim, o culpado, os caras cortam pra adequar mais tempo pra cinema, pra ganhar mais dinheiro, que não deu certo esse filme, obviamente, né? Mas acho que isso é a maior merda que os caras fazem, meu. É melhor fazer 4 horas uma coisa foda que Titanic teve muita duração e deu uma bilheteria, meu. Segunda maior do mundo. Os caras reclamam que era longo. Mas esse negócio de corte não deu certo nem no Batman vs Superman, né? A versão de 3 horas ficou legal, mas tem uma versão de 4 horas que eu queria ver. Desse meio louco. Caralho, 4 horas? Foi o corte principal, depois finalizou outro corte, mas peraí, que eu vou me matar ali um pouquinho e já volto. Eles cortaram demais. Muito bom. E seu ponto favorito aí do filme, Dudu? Que eu acho que nós dois fomos os que mais gostamos, né? Pra mim é que ele tem diversão, cara. Me diverti com o filme. Até chorei na cena que o moleque é morto lá no campo de força pelos orques do mal lá. E fiquei, caramba, meu, não acredito que o cara morreu. Aí pra ser seu fraquinho, mas morreu lutando, matou uma galera lá dentro. Eu achei foda essa cena. Pra mim é a melhor cena do filme, aliás. Muito bom. É, um adendo. A gente tava falando de Fatal Frame aí. Já saiu o novo chamado? O Oriental, o novo? Acho que não, mas tava saindo o chamado e o grito junto. É, eu queria ver se... Acho que foi o último chamado que saiu, e o grito. Não, mas ia ter um remake chamado Samara. Lembra? Foi você que falou, Magara. Ia ter um Samara, alguma coisa assim? Um filme chamado Samara? Sei que eu tava chamado 3. Chamados, na verdade. Que era tipo um remake, sei lá, um negócio assim. Refilmagem. Tem refilmagem já do chamado. Tá até na Netflix o 2. Nova versão. Mas oriental, né? Que tipo oriental. Assim, parece que... depois eu vou pesquisar. A gente já tinha comentado a respeito. Não, que o filme que ia sair, que eu nem sei se saiu já, é o Sadako vs Kayako. Que eu chamo... Não, tinha... Ah, olha só. O nome do filme era Sadako, quer ver? Né? Sadako 3D, na verdade. Sadako 3D, exatamente. É, teve o Sadako 3D. E teve o 2. Já faz uns bons anos. Esse é até o 2, cara. Eu não sabia que tinha o 2. Caramba, fez o 2, meu. Tá bom, então vamos lá. A gente comentou sobre isso no... É, por isso que eu tô perdido aqui, gente. Calma. Depois vamos ver o Kaiku e o Sadako. O que? Renan Miura. O que estragou mais o filme, na sua opinião, e aquilo que pode ter salvo essa produção aí que garanta um segundo filme? Ah, o que estragou? Foi a Tramontina. Entendi. O Carlos? O corte. Entendi. Muito bom. Bem bolado. Que pode salvar é a China, cara. O que pode salvar a China é a China. É tudo que eu posso dizer. Porque por você, você é enterrava. Ah, por mim, sei lá. Enterrava. É que assim, tem aquele negócio, não me atrai tanto, meu, realmente. Eu vi porque a gente ia gravar, senão acho que nem tinha visto. Entendi. Somos um serviço público, então. Né? Mas assim, ele divertiu nas partes de luta, divertiu. na parte de luta. Eu entendi o filme? Entendi o filme, mas vou vendo rapidinho. Vou ver de novo? Mas... Não, não vou ver de novo. Exatamente. Muito bem, mãe. É exatamente isso. Não vou ver de novo, não vou ver de novo. Eu também não, eu gostei mais já. E se ver de novo vai. E se ver de novo vai ser mais rápido ainda, né, Renan? Vai ser 3.0. Né? Vou só fazer a parte de luta. É, isso que eu ia falar, vai ser a edição do Renan dessa vez. Só Tramontina ser bem legal, cara. Meu amigo Wellington Magari, existe alguma coisa que tenha salvo o filme pra você que não tenha feito ele ser um Babadook ou um Mad Max completo? É, eu gostei de Mad Max. É verdade, pra você tem que ser só Falei Babadook. Por você. Ih, se ferrou, hein? É, eu já sabia que ia gostar dessa merda. As cenas de luta são legais, apesar que de vez em quando você não sabe o que tá acontecendo, que tem um monte de boneco CG e agora fita, pra cima e pra baixo. Parece que meio confronto. Enquanto eu tava assistindo, uma das coisas que eu estava fazendo, em vez de prestar atenção no filme, era comentar lá no grupo que a gente faz pra gravação. Eu falei que tava vendo ainda a abertura do jogo. Tava esperando começar. Pra começar a jogar. Mas não começou. É muito triste. Mas as lutas foram legais. E o ruim é isso que eu falei já. O CG dele saiu mais falso que 93 reais. E pra ficar lá 20 meses fazendo a pós-produção, 20 meses, cara. Mesmo assim não deu certo, não. Se bem que eu acho que eles nunca quiseram que o CG fosse tão. Eles fizeram que parecesse com o jogo. Tão perfeito. Eles quiseram que realmente ainda lembrasse que era um jogo. Foi o erro deles, é outro erro, então. Que na verdade acho que tá meio errado. Tá, achamos. Foi meio proposital, assim. Eu tenho meio que certeza. Então foi uma cagada com o proposital. Não posso dar certeza completa, assim, que ninguém falou que, ah, não, a gente, o CG não tá tão bom, porque a gente quis deixar um pouco mais pra cima. Você sabe por que eu acho isso, né? Mas você sabe por que eu acho, isso. Renan? Porque, assim, às vezes você vê que um CG não ficou tão bom, e aí você ele simplesmente não ficou bom, não ficou parecido com nada. No Warcraft, o CG não ficou bom, mas ficou... claramente parecido com o jogo. Ele só não ficou bom. Ele foi adaptado pra parecer com o jogo no filme, entendeu? Verdade. Não, o que ajuda o Warcraft é que os personagens lá são. Não são humanos. Uhum. Então um 3G meio. Um 3G. O 3G vagabundo é o meu que eu tenho aqui. O 3G vagabundo se não acessa internet. É o CG. CG vagabundo é um monte. Parece o Hulk. Você sabe que ele não é real, mas você tá tudo bem, um cara verde gigante lá não é real. Tá de boa. É. Mas quando tinha a batalha dos ogros com os humanos, você via ele jogando os bonecos de maçã pra cima e pra baixo lá. Aí que dava vergonha ali. Olha, pra mim, o problema também é o maldito corte que foi mal feito. Descobrindo hoje, gravando, que o filme teve aí 1000 horas de gravação, né? É igual o Titanic. O Titanic esse dia descobri que ele teve 36 horas o corte bruto. Caramba. Descobrindo as curiosidades sobre o Titanic. Teve 36 horas e quem ia cantar o tema era a Enya. A Enya, Enya, imagina 36 horas pra virar 3 horas, cara. Nossa. Pesquisa no YouTube depois, Enya. Ah, mas você tem que lembrar que no caso do Titanic é que eles regravaram umas cenas por 50 vezes, né? Não. O corte. Eu não sei como é que não é final, bruto, né? É bruto, é. O corte final é o que vai pra tela. O corte bruto tinha 36 horas de filme. Não é assim com a repetição de cena. Seria tipo a gente gravar um podcast em 36 horas e ter que transformar em 1 hora. Exatamente. Nossa. Agora, assim, quantas horas de gravação bruta? Eu não falo nem a repetição, né, o Renan, que você falou. Mas quantas horas de gravação deve ter um Senhor dos Anéis ou mesmo um Warcraft? Menos que o Iluminado lá aqui. Só a cena da escada, eles gravaram 700 milhões de vezes. É. Não, mas é que no caso do Titanic, eu estou falando de cenas que, né, 36 horas de filme que não foram... Que se o Dudu quisesse ver a versão do diretor, ele ia passar 3 dias pra ver. Mas você pode ver que não existe versão do diretor, porque ficou perfeito, não precisa de nada mais, cara. Ah, então você está dizendo que o Batman vs Superman não é perfeito. Não, eu falei que deve pôr o corte perfeito. É, você falou que quando não tem versão de diretor, porque é perfeito. O primeiro filme não é perfeito, não. O segundo é quase perfeito. É genial. Ah. O terceiro filme é o de 4 horas é genial. Você já viu de 4 horas? Não, tô falando do Batman vs Superman. Eu assisto é disso que ele tá falando, Magara. Ele quer ver sem corte. Como é? Três, quatro filmes? O Wellington, o Magari, o Wellington, o Dudu tem que fazer o seguinte, o diretor tem que convidar ele pra ir ver lá no set. Ele não precisa ver o filme. Na hora que tá editando lá. Na hora que tá gravando, ele não precisa ver o filme pronto. Não, me passa o bruto de 6 horas que eu assisto, cara. Não tem problema nenhum. Eu não duvido. Pô. Mas eu até tenho curiosidade de ver, tipo, assim, com ele de gravação. Para! Ah, mas 6 horas não vai. Bom, eu adorei a cena de batalha, mas a última cena do ogro do mal que mata o filho, né? Do cavaleiro. Maestro. Do cavaleiro. Ah, né? Não, o outro lá. Sim. É. Contra o cavaleiro. Que eu achei que ele não morreu, mas agora eu descobri que ele morreu. Contra o cavaleiro, eu achei aquela batalha foda, porque assim. É como eu disse, é o único personagem que é bem construído. E você entende a fodacidade dele, ainda mais nessa cena final. Não gostei do fato do filme ser uma abertura pra qualquer outra coisa. Eu preferia que tivesse sido um filme fechado. Acho que até eles se preocupariam mais em explicar as coisas, né? O roteirista ficou muito naquela, Renan, de ah, não, deixa isso aí que depois explica. Sabe? É a pior decisão possível, cara. É! Mas ele fala. Tem umas entrevistas que ele fala que ele. Que ele queria ter feito mais, né, assim, mas ele ficou com medo de colocar mais, assim, tipo, né. Sendo que ele já colocou coisa demais, tipo, a gente para e fala, mas já foi coisa demais. Tava era explicar mais e não introduzir mais coisas, né. É, né. Enfim, então para finalizar, de 1 a 5 orcs com o saco cortado, eu vou dar... Ah, sim. Você me lembrou também outra coisa bosta. O filme demora 2 horas, aí a luta do cara com o orc lá. Corre, terminou. Cara, é muito foda essa luta. Uma foda, um corre pro lado pro outro, ele abaixa, corta o saco do cara e terminou. Lembra aquele filme Troia, que tem o Brad Pitt correndo com o cara gigante e cai um golpe só? Me lembra essa cena, viu? Muito bom, Dudu. Obrigado. Eu vou usar o arquivo Dudu pra me ajudar dessa vez. É assim, o Magari, a vida é assim. Às vezes a gente usa contra, às vezes a gente usa a favor. Agora eu vou usar o Dudu a meu favor. Eu vou usar o fato dele gostar de tudo ao meu favor. Fala aí, Dudu. Não foi genial? Foi, cara. Olha aí, viu? Isso chama-se adaptação. Dudu, o Mad Max é genial? É um filme muito divertido e tem a porradaria que eu adoro, cara. Mas genial não acho. Exato, não. Pronto. Ah, entendi, Magari. Devolvi a. Devolvi o golpe. Ok, é reverso, né? Invertida. É. Bom, eu vou dar então 2,5 para o Warcraft. Caramba, pra um cara que gostou tanto do filme, achei que ia dar 4, 5. Não, 2,5. 5 não. Tá, não, tá, não, ok. Eu vou dar 3, então, só que você reclamou. Aí, melhor. Eu vou dar 3, mas eu realmente não queria que fosse um filme com intenções de ter continuação. Disseram alguns amigos que esse filme vai abrir um grande precedente aí pra filmes de videogame. Eu acho que no passado teve outros filmes que já fizeram isso, né? Como, eu acho que o próprio Prince of Persia foi um filme que talvez tenha se saído melhor do que o Warcraft. Eu não assisti ainda. Mas eu lembro que... Fechado. E eu lembro que a repercussão, a crítica na época foi melhor do que a do Warcraft, entendeu? Mas agora eu fiquei curioso e vou ver o Prince of Persia, porque eu joguei acho que um dos jogos, se não me engano. É Renan Miura Zaider, que se fosse do Warcraft, seria aquele rei, aquela roupa de leão viado, né? Lannister. O Lannister, né? Seria o Lannister ali. Eu não seria do Warcraft, não. No máximo você seria do. No máximo StarCraft. Seria do Lego Star Wars, você, né? Renan, de 1 a 5 cavaleiros, de 1 a 5 reis homoafetivos com roupa Lannister, qual que é a sua nota para Warcraft? Eu vou deixar com 2. Tá, acho que é a primeira coisa da nota meio baixa, né? Tipo... É que o que eu senti desse filme é que vocês todos, quem não gostou, não gostou do filme, mas tava querendo gostar. Essa é a minha impressão, é claro. Sim, também acho. Eu já tenho o meu precedente que eu não curto tanto medieval, então já tem esse detalhe que bastante, já pega um pouco minha nota, né? Mas mesmo assim eu não coloquei um, tipo. Teve uns piores, né? Deu 2. Esse é pior. Tim Burton, você deveria ter diminuído essa nota e não conseguiu. Fala. Eu vou revelar um negócio dos bastidores. estávamos Marcos e Coço e eu gravando outro podcast, terminando, quando ele falou, vamos gravar Warcraft. Olha, vamos chamar. Magari, quer participar? Você vai odiar o filme. Estou mentindo? Não. Não. Aí você pergunta por quê, né? Pois é. Tá bom. Meu... Encerro aqui meu... É o... Tipo, eu salto o microfone e saio andando. Okay. Então dá nota aí. Dá nota, Wellington. Essa é a nota. Eu vou dar nota 1 por causa das batalhas que eu achei. A batalha de videogame lá, apesar de eu não ter conseguido. Eu fiquei parecendo aquelas crianças que o irmão mais velho entrega o controle, mas não tá conectado e fala: Ó, você é esse carinha aí, vai controlando. Isso é da hora. Eu faço isso também. Com a minha filha, eu faço isso. Aí então. Aí então. Olha, você é o Tails aí, ó. Eu sou o Sonic. Ó. Vai jogando aí. É muito bom fazer isso. Até o dia que você descobre, né? Ah, foi que eu fiquei me sentindo. Falei, ué, eu tô apertando pra baixo e o cara tá pulando, o que tá acontecendo? Então nota 1 para as batalhas, que foi divertido de ver. Foi as vezes que eu olhei pra tela. E tá bom demais. Tá bom. Então, Magara, a próxima vez que a gente falar que você vai odiar, você acredita, né? Claro. Tanto que eu já tinha baixado esse filme faz tempo. Aí tava aqui pra assistir. Eu vou assistir, não vou. Não vou, aí tava ocupando espaço no pendrive, eu joguei fora. Aí vocês chamaram pra. Aí eu fui. Baixei. Okay. Tá, vou assistir. Muito bom. Ah, bem lembrado, deixa eu ver. O cara jogou o download fora. E eu tô com outros aqui. Agora. Na minha pastinha de ir pro pendrive pra assistir. Eu estou. É daqueles que eu vou. Ah, eu vou assistir. Ah, hoje, fala um deles aí, ô Magari. Tá aqui, ó. Tarzan. Eu assisti, cara, eu gostei. Me diverti. É mesmo de novo. Do Olimpo, aquele Olimpo, não sei das quantas lá. O livro da selva? Olimpo Hasfala. Não, Olimpo Hasfala. Não conheço. Ah, e o livro das selvas também tá aqui, o Mogli. O Mogli eu assisti, eu gostei. Eu não gostei. Então. Também não quê, vi ainda não. Eu não gostei. Nem baixou. Caramba, é o fim dos tempos. Temos que gravar. Gravar sobre Mogli. Tudo achei bem feito. Ah, não, fala mais um. Fala mais um, Magari, um filme aí que tá aí, que vai, mas não vai. Qual? O último... Caçador de Bruxas. Não, o Warcraft, Star Trek. Que apesar de eu não ter gostado dos dois primeiros... Pode ver, cara, muito foda. Ainda não tô animado pra assistir. Foda. E um que tava aqui... Star Trek foi vendo mas cinema. Eu posso transformar daqui pra HD do Sky ali, que tá lotado de filmes que eu gravo, vou assistir e tá lotado. Tem o próprio último Star Wars, tá lá... Tem um monte de filme ali, falei. Tá, ué. Depois eu assisto. Assiste que é bom. Dudu Costa de 1 a 5 filmes esquecidos do Magari. É, ali, filmes excluídos, quase excluídos. É, pé na cova, outro na banana, né? É. De 1 a 5, qual que é a sua nota para Warcraft? Então, o filme eu achei divertido. Eu gostei das cenas de batalha. Não achei tão difícil de entender. Mas eu me diverti. Quando subiu o crédito, eu falei, nossa, que divertido esse filme. Daí eu publiquei até no Facebook, também. Ah, chifre muito divertido, não sei o que lá. Eu gostei. É, daí eu dei nota 3 pra ele, tô seguindo você. Muito e bom. Eu acho que mais que isso ainda merece, mas de diversão tá 3, tá ótimo. E a média deu 2,25, cara. Muito bom, já teve filme que ganhou menos, hein? Fica a dica. Teve mesmo, 2,25 deu a nota. É, que ganhou menos. Né? É, o que eu sinto pra finalizar mesmo é que as pessoas que não gostaram do filme, como o Magari e o Renan, não gostaram, mas estavam querendo gostar, estavam com esperança em alguma Puxa, coisa. Ali. Eu também acho isso. As pessoas que não gostaram, não gostaram. Ó, quem quer assistir o filme inteiro, meu, tem que querer gostar, meu. Se o cara nunca tiver desejo de gostar do filme, não assiste, é melhor desistir, cara. É que ele não teve escolha, né, ô Dudu? Essa vez não, a gente ajudou ele a isso. É. Bom, não foi tão ruim quanto aquele outro que não deve ser nomeado, mas. Cara, você sabe, Magari, que já faz bem uns 2 anos que esse episódio da nossa vida passou e a gente não consegue esquecer. Que é ruim. Até hoje trauma, eu ouço elogio do filme. Putz, toda hora eu ouço. Deus me livre. Cara, eu também ouço de Mad Max, relaxa. Pois é. Eu também ouço de Warcraft. Eu não. Pessoas vão me seguir. Do Babador que eu não ouço porque eu não sigo essas pessoas. Ele ignora. Bom, vamos ficar por aqui. Nessa primeiro podcast aí de 2017. Abrimos bem. Nossa, começamos muito bem. O melhor de fracasso. O melhor do Magari, o melhor pra, do... Pra quem achava que 2016 foi uma bosta, toma na cara. E o que esperamos melhor pra esse ano, né, Magari? É, até porque se for no mesmo nível... E... Ah, tem Homem-Aranha, tem Homem-Aranha. Tem um... É. Tem Velozes Furiosos, é, Demente da Vida, cara. Sensacional esse trailer lunático, adorei, cara. Eu não vi o trailer ainda. É espere, absurdo, essa, espere logo, logo a gente vai falar do Tubarão no Tornado, hein? Promessa de. Ah, aí sim. Agora sim a gente tá falando de filme bom. Genial. Fica a dica porque o Marcelo Reina falou que se ele não for gravar esse podcast, ele disse que não precisa chamar ele pra nunca mais, pra mais nada. Palavras do Marcelo Reina. Então chama ele, cara. Então, cara de bom gosto, gravaram sobre Howard e o Pato? Ah, eu falei isso quando vocês gravaram Cast do Jack Chan. Não, você não sabia que a gente Jack Chan tem 72.295. Eu sabia sim, vocês fizeram enquete e tudo mais. Ih, tentou fugir, mano. Ah, não deu. A gente vai ter que gravar um podcast sobre Jack Chan ou outro e chamar o Renan. Eu vou fazer isso, que eu tô pensando em gravar um dele novo. Vamos marcar aí. Ah, novo não, cara. Nem o filme novo dele tá prestando ultimamente. Nossa, eu assisti aquele último que vocês recomendaram aí, que filme fraco. Qual? Aquele que tem o... Que ele é da... Eu ia falar que ele é chinês. Que tem da Roma lá, do... Não é fraco, cara. É bom filme. Aí tem o... O cara que morre. É uma bosta. Cara, vamos ficar por aqui. Um grande abraço. Eu esqueci que tava gravando ainda. É. E até a próxima. Até.